Grande Prémio do Bahrein pode mesmo realizar-se. Francisco Lobato em 6º lugar na geral, na vela. E a Supertaça realiza-se não a 6, mas sim a 7 de agosto. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira, que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia. Aqui, na Antena Web. Quintas-feiras, pelas 21h, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21h, aqui, na sua Antena Web. Boa noite. O jogo da Supertaça, que dá início à época em Portugal, época 2011-2012, vai mesmo realizar-se no domingo, dia 7 de agosto. O jogo estava inicialmente marcado para o dia 6, mas, atendendo às solicitações dos bimeiranenses, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu adiar por um dia o encontro, que, como disse, estava então agendado para o sábado, dia 6 de agosto. O comunicado foi hoje publicado no site oficial do Vitória Sport Clube. A equipa do Vitória Guimarães vai então encontrar os portistas no próximo dia 7 de agosto e não no dia 6, como inicialmente agendado. E enquanto para os portistas este será o primeiro encontro oficial da época de 2011-2012, para os vimaranenses já será o terceiro, pois a 28 de julho e 4 de agosto vão jogar a primeira e segunda mão da terceira eliminatória da fase de apuramento para a Liga Europa, com um adversário ainda a definir. Portugal é a 10ª melhor seleção da Europa, segundo o ranking da UEFA. São 53 países que fazem parte deste ranking, que é liderado pela Espanha. Espanha que foi campeã europeia e mundial em 2008 e 2010, respectivamente. Em segundo está a Holanda, vice-campeã mundial. E em terceiro está a Alemanha, organizadora do Mundial 2006, o qual já está fora das contas deste ranking. Ranking que só contabiliza os dados do Mundial, aliás, do Europeu 2008 e do Mundial 2010, bem como a atual fase de apuramento para o Europeu 2012. Portugal está atrás de países como Croácia e Suécia. Mas posso ficar tranquilo, porque se formos pelo ranking, Portugal está bem à frente da Dinamarca, 13ª, e da Noruega, 20ª, aliás, no ranking de 53 países. Recordemos que Portugal lidera o Grupo H da fase de apuramento e venceu, precisamente, a Noruega, no passado sábado, por 1-0. Encontra-se em estado grave e em risco de vida o atleta do Nápoles, Hugo Campagnaro, argentino que se encontrava em Córdoba, província argentina. Às 6 da manhã, o atleta napolitano teve um acidente de viação. Seguia com ele um outro passageiro que teve morte imediata no local. Tal como também tiveram os outros ou dois ocupantes da outra viatura com a qual Hugo Campagnaro chocou. Aliás, o atleta argentino foi o único sobrevivente. A jogar no Nápoles desde 2009, o atleta está agora internado e não se sabe se irá ou não sobreviver aos ferimentos. As causas do acidente são ainda desconhecidas. Antenoeb, desporto. Gilles Morden, Adrian Adi e Francisco Lobato foram os três primeiros classificados das regatas de hoje de Leo Kate. O velocista português subiu assim à 6ª posição da geral da Generalissola 2011. O velocista português teve de lidar com ventos inconstantes entre os 5 e os 13 nós e afirmou depois de ter concluído as duas regatas de hoje que era difícil perceber a direção do vento e que isso poderia inclusive afetar psicologicamente a performance de um velejador. Mas Francisco Lobato conseguiu ainda assim conquistar um lugar no pódio, o terceiro, o que lhe permitiu então, como disse, subir ao 6º lugar na geral. De manhã realizou-se uma regata de bananas e de tarde uma mais pequena, de apenas 15 milhas. O velejador português está a participar nos campeonatos do mundo. Estas duas regatas da Leo Kate, disse Francisco Lobato, permitir-lhe-ão uma maior confiança daqui em diante. Assédio moral, violência e ameaças de morte. Foram estes os motivos que levaram a tenista francesa Ravane Rezé a apresentar queixa numa central de polícia de Bolonha contra o seu próprio pai, Arsène Rezé. As relações familiares entre a tenista e os pais nunca foram das melhores. Já em 2008, o tenista foi banido do Open da Austrália e pouco depois a tenista Ravane anunciava umas férias, ao mesmo tempo que dava conta de que, a partir daquele ano, 2008, seria ela mesma a gerir a sua carreira. Recentemente, pouco antes do início do Roland Garros, a tenista Ravane Rezé afirmava ao jornal Equipe que a decisão de gerir a sua carreira sozinha foi a melhor que tomou em toda a sua vida. Hoje, Ravane Rezé apresentou queixa na polícia em Bolonha contra o seu pai, Arsène Rezé, tenista, que atualmente não está em competição. Acusou de violência, ameaças de morte e assédio moral. O caso segue agora para investigação. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, surpreenda-se. Parece que o Grande Prémio do Bahrein vai mesmo realizar-se. O presidente Jim Tooth, da FIA, a Federação Internacional de Automóvel, solicitou a Bernie Ecclestone, o patrão da FIFA, para reintegrar o Grande Prémio do Bahrein, a 30 de outubro de 2011. Inicialmente, e isto já de conhecimento geral, esta prova abriria o Mundial 2011 de Fórmula 1 a 13 de março, mas devido à instabilidade político-social que se vivia no país, a FIA e a Fórmula 1 decidiram não realizar então nessa data prevista este Grande Prémio. Ficou em aberto a possibilidade de o reintegrar ou não. A reintegração surgiu na semana passada, no dia 30 de outubro. A FIA anunciou que seria este então o dia em que se iria realizar este Grande Prémio do Bahrein. Sucede-se que a FOTA, a Associação de Equipas de Escuderias, não se mostrou de acordo, até porque a reintegração do Grande Prémio do Bahrein não só implica uma deslocação a um país política e socialmente instável, mas também acaba por fazer com que esta época 2011 seja estendida até dezembro, à altura em que se realizará depois o GP da Índia. Ora, equipas em desacordo, Bernie Ecclestone decidiu que afinal o Grande Prémio do Bahrein não vai mesmo realizar-se. A decisão foi comunicada ontem, mas a FIA e o seu presidente, Jim Tooth, pedem que Bernie Ecclestone reconsidere e que possa novamente colocar no mapa o Grande Prémio do Bahrein no dia 30 de outubro. E assim fechamos mais uma edição do Desporto Antena desta noite. Amanhã voltamos às 20 horas. Fique bem e até lá!